6266 a atingir, bateu 6000, pode prosseguir na descida. 35626, desça para 050. Gol 1924, desça para 3000 pés, que nega 1014. 3000, 1014, gol 924. Ah, 3216, sou decolagem imediata, assim que solicitado? Afirmo. É pista zero, tá 3216. Ali mantendo a zero, tá 3216. Trip 5595, solo 58, direita, solo 1219. 219, sim. Oi, Salvador, o Xané 6290 para 2100, vai ser aprovado. 7, continua a aproximação, ajuste no 0 no 4, Xané 6290. 0 no 4, continua, Xané 6290. 1-0. Tá, 3216, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 140 graus com no zero, nós, agilizado no imediato possível, tem o airborne na Oxiné, já a uma milha do externo, já passou o externo. 7-5-5-9. Fala, Bola, 394, pushback, acionamento, posição fim. 394, portão 5, autorizado, chama ataque. Chama ataque. Condição de ingressar aqui, logo à sua esquerda? Tem um ativo, tá aqui do lado. Pode ingressar, quilo à sua esquerda, parte 3. Quilo à esquerda, parte 3, 595. Salvador, gol 777, 1164 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna com 5 para o táxi. Direita, ponto de espera, 186, 1014, boa viagem, 1977. Direita, 186, gol 777. Boa viagem. Então, puxa, na 2. O 600 tá livre, o 2, após o gol. Sim. Está tirando a direita, gol. 927. 40 graus, com 1-0 nós. Vem pouso, 1-0, o Xené 62, 1-0. Pode prosseguir aí assim que o Vale equilibrar o sim. Afirmativo, após o 394 da Gol que tá puxando o 5 livrar, tá livre no 5. Ah, tá bom. Se ele empurrar um pouquinho pra trás, dá pra gente chegar. Salvador, boa tarde, Bruno 777, Monte Espera, 1-0. Bom, 77, boa tarde, após a passagem do Airbus da Oxineta, os aliás manter pistão no 0. Após a passagem, o Airbus manter 1-0, Bruno 777. 5626, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao curso do localizador. Possibilidade de coordenar com o centro, entregando a máxima razão com a frotinha direto, o TAN 3216? Aguarde, TAN 3216. Muito obrigado. Gol 906, Sam Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Bono 777, autorizado decolada, pista no zero, vento 140 graus, com 1-0 nós. Autorizado decolagem da pista 1-0, Bono 777. Trip 5626, tá descendo pra 3 ou 7 agora. Obrigado. Logou no 600, PAB 160, 2 horas e 40, matou. 1900, direita, ponte espera, 186, via Índia. 1014, uma boa viagem. Direita, ponte espera, via Índia, 186, 1014, pode ser a próxima, corra 1900. Corra 394 para o saco, 1800 a bordo, 346, alterna Campinas. Quanto a bordo? Coronel Alfa 35, alô. 1935, boa tarde, Gol 77. Oi, boa tarde, 1900 da Gol, ponte espera, pronto. Gol no 1900, tem condições de alinhar e decolar de imediato, tem um Boeing da Gol a 2 milhas para o externo. Diante, vamos lá, alinhar e decolar de imediato, da 1900, Gol no 1900. Tente cruzado, alinhar e decolar de imediato, aula 0, vento 140 graus, cola 0 nós, Gol no 1900. Saída da El. 320 no Dael. Gol 1924, complete sinal, chame torre 1 no noite, decimal meio. 286924. Trolle, tem condições de autorizar o posição de né da presente pro gol no 777? Aguarde, gol no 777. Perdão. Meia 210, Juliette, a sua esquerda, remota 13. Frente esquerda, 13, esquerda, 6210. Salvador, 1924, VLA, Liga Serra, baixar para lá, descansando. Frente, gol 924, continua a aproximação. O vento é de 1 no 5 graus, com 1 no 0 nós, ajuste no 0 no 4, aguardando pista livre. Gol no 924. Ah, só confirmando o vento? 1 no 5 graus, com 0 no 9 nós, o gol no 924. Tripe 5626, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado, ajustando 0 no 4. Gol 924, usado pouso, pistão no 0, vento 1 no 50 graus com 09 nós. Tá livre o pouso, gol 924. Gol 394, ponto espera da 10. Sente, mantém ponto espera, gol no 394. Bandeira de jogar na área final. Gente, mantenha aguardando instruções, no 394. Gol no 600, decolar 206, chame o controle agora em 1-1-9-35. 135, boa. 0, saída, Puca. Gol no 600, contato radar, suba para nível de voo 370, saída, Puca. Saída, Puca, 300, 370, gol no 600. Autorizado, Tripe, chame táxi. 3193 da TAM, copia? Salvador Galeão, 380, Pesolo 190. Pista 190, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5141. Chamar a ponta, 3193. Está pronto para a posição de acionamento. Autorizado, chefe de saúde. Salvador, boa tarde. Está passando o Juliette, está no Peru, você tem uma matar o Juliette. Está batendo o Juliette, Tango Zulu, está na identificação. Contato radar 57 milhas, Nordeste, Salvador. Reporte pronto de auto-descida, vai na proa de bonfim. Blackstone Serra, plano de voo cancelado aos 1708, desce inicialmente para 4510, que é grama 013 na proa da rotatória. Plan 3216, Sam Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Desce para nível de voo 050, chegada à mão. 1394, visual 4R da tripla final, da 10? Negativo. Faz a passagem mais autorizada ali e manter a pista no zero. Pouso a terra, ali nós temos, agora 394. O Sanem é 1141, desce para 4000 pés, que negar uma 013. 4000, 1013. Papá, Eco Índia, November. Poderia confirmar o vento, gentileza, com o Trip 5626? O Trip 5626, o vento no momento é no 170 graus com 10 nós. 170 com 10, obrigado. O Sanem é 1141, desce para 2000 pés, que negar uma 013, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Até para 2000, por gentileza, pro de Duna? Autorizado, Sanem é 1141. Duna, 2000, visual, Sanem. Duna 777, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 133, 25, Duna 777. Papatango, Victor Índia Juliette, prossiga. Gente, mantém as condições visuais, 1510, pés, Victor Índia Juliette, reporte no Través de Paris. Solo, trip 5626, livrou táxi na sua escuta. Pousou, livrou táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3. Observe o ATR da trip, que está no, no pátio 3 puxando, ok? Ok, Alfa, Kilo 3, observando. Gol na 394, exato alinhada e decolar da pista 10, vento 150 graus com 08 nós. Ali decola, 394. Trip 5489 está com 3, meia a bordo, 4 horas, alterna Montes Claros para táxi. Quanto a bordo, confirmando? 3,6. 3,6, livre táxi à sua frente, pátio principal, Índia, Alfa, ponto de espera, 18,6, 1003, uma boa viagem, 5489 da trip. 18,6 no ponto de espera, grato, telegrama. 5, alterne 126, decimal 85. 251, 225, boa, vou me ajudar. Solo, Salvador, boa noite, boa tarde, o Xané 63, 15, 7, 63, 15 para Guarulhos, no 360, só um instante, a cópia do ajuste 1013. Arboa Lefa. Arboa Transição Lefa. 1-1935, meu voo. 0935, obrigado, bom serviço. 1-3. Controle Salvador, Golo 394, passando 1700 pés da Euleda. Golo 394, 294, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da El. 360 na Dael, Gol 394. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, desce para 2500 pés, Sina Gama 013. 2500 pés no 013, Tango Zulu. A linha Lima tem 4. Você é na MM 41, completo final, sem torre 1 no noite, decimal 6. Já, boa tarde. Já 3-1-3 para o táxi com 93 a bordo, 4 horas, Guarulhos. Terno baixado, travado, o vento é de 140 graus com 1 no nós, ajuste no 0 no 3. O trip 5489, autorizado decolado, pista no zero, vento 140 graus com 1 no nós, atento às três, turbulência do Boeing da Gol, que decolou em 2 minutos, 3 minutos, mais ou menos. Pista no zero, curva direita, saída Arbo Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5150, Ocean 6315. Autorizado 360, piloto do Lula do Entorno, piloto do Lula do Entorno, agora 1490, firmando a curva, curva direita após a decolagem, portão 9, chamará pronto. Vitor Juliette, Salvador, Salvador, corredor pode até 20 milhas, confirme. Salvador, Salvador, mil pés. Corredor forte até 20 milhas, afasta. Pista 17 com curva à esquerda, mil pés. 1935-01-51, alfa, Vitor Juliette. Gente, o Chinem 141 avistado, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus com 08 nós. Trip 5489, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Arbo. Saída Arbo, Trip 5489. Vitor Juliette, para ingresso no Interlagos. Ingresso na Interlagos, aposta na rotatória, Vitor Juliette. Aposta na rotatória, Vitor. Alfa Vitor Juliette, autoridade de acionamento, chama para o táxi. Star 393, autoridade ali, manter pista no zero. Guarauma 7, desce para 3.000 pés, que negando 013. 3.000 pés, 013, Guarauma 7. Faz o alto campo, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, Cami Torre, 198, decimal meio. 86, grato, uma boa tarde. Boa tarde. Mandou boa tarde, Papa Tango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, sem aproximação, reporte na vertical da rotatória. Passará na vertical da rotatória, Júlio. Porte antes da Juliette. Colada pistão no zero, vento 110 graus com 10 nós. Sim, para o solo. E 3561 no Brasília, agora é a cota 1013. Guarauma 7, desce para 2.000 pés, que nega uma 013, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 394, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 13325, voa. Colada de 20, chame controle 119, decimal 35, voa. 19353193, obrigado. Boa tarde, controle TAN 3193. TAN 3193, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, autoriza da EL da presente com referências? Autorizado, TAN 3193. Prode da EL 3193. 7. Juliette, para o frete, 41. TAN 3561 no copo. Brasília 380, Pesolona 7. Pistão a zero, curva direita, saída radar, Alefa, controle 1, 19, decimal 35. Ponda 5151. Estava estado, autorizado pouso da pistão 7, vento 140 graus com 10 nós. Pouso, né? Transição. Saída Arbol, transição Elefa, com curva à direita. Autorizado, nível de voo 380, via Perizulu 17, decola a pista 10, com primeira curva à direita. Saída Arbol, com transição Elefa. Controle 119.35, transponda 5.1. Correto, portão 11, chama pronto, 3561. Gente, o Alfredo de Leste. Paulo, bomba 333. Prossiga. A gente está pronto para o posicionamento, porém, estamos a quase 5 minutos já com a porta fechada e não tem operador de ligue para retirar o sinal aqui para a gente. Tem como entrar em contato aí, por favor? Estimativo. 5489 no momento negativo, após hábito, autoridade direto para a escritória da conquista. Ótimo, após árbitro, direto da conquista, grato, tipo, TP 549. Copy. Salvador, Salvador, mil pés. Vai sobrevoar e toque arremetida em Valença, Feira de Santana e sobrevoa em Alagoinhas. Pista 97, curva direita, corredor Axé, mil pés, 1935-0171, Índia 90. 2-3, Chopat 4, confirma. 6-2, Abertec, aposto livrando a pista. Bordo, chame a torre, 1862, estacionamento táxi da colagem, Índia, Novembro. Guará, 17, completo sinal, chame torre, 1 no noite, decimal meio. Tito Jet, boa tarde. Boa tarde. Centro de Novembro, três acionamentos, chama para o táxi. Salvador, boa tarde, Papatango, Juliette Tango Zulu. Prossiga, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, está um minuto para a rotatória, para pouso na 17. Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, aporte para ingresso na final da 97. O vento é 130 graus com 9 nós, ajustando 0 no 3. Tango Zulu. Agora 17, continua a aproximação, aguardando visualização. Ajuste 0 no 3, o vento é 1 no 40 graus com 0 9 nós. Salvador, com o 924, está frente da Serra, pronto para copiar, Marcelo. Gente, agora é cópia, ajuste 1-0 no 3. Terceira frente, Salvador, o bolo 333, para posto, estacionamento na posição 3. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, 333. 5053. 5053, está acionado. Pan 3193, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 1, 133, 25, 3193, boa tarde. Boa tarde. Inclusive o centro estava recebendo 5053. Deve estar vendo alguma coisa que na saída também deu uma diferença e quando eu passei para o centro recebeu exatamente o que eu estava acionado. Gente, Juliette Tango Zulu, para evitar o pulo simultâneo, faça um 360 pela esquerda e aporte a inversão na final da 1-7. Fazer um 360 pela esquerda, reportarado. Gente, aguarde em Novembro. Autorizado no 11, chama o táxi. 924 da Gol, copia?